Você escutou algo do nada? Hã? Ah, o quê? Você escutou esse barulho estranho? Eu tô dormindo, não ouvi nada, vai dormir. Agora não me diga que você não ouviu nada. Ouvi sim, pega meu chinelo e acende a luz que eu vou ver o que foi isso. Não, não! Que droga! E agora o que nós vamos fazer? Eu não sei, chama os lenhadores. Se você tem um tabu pra derrubar, mas seu machado precisa afiar, chame os lenhadores. Salve, lenhador! Fale um pouco ajuda aí, Michel. Yeah. Salve, lenhadores! Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa, trazendo um tema bem legal de ser discutido, paranormalidade. E a gente traz hoje uma intrusa, que é Priscila, mais conhecida como Pokéshow, que é um Pokémon evoluído. E como ela já disse na edição passada, quem deu zero, não vou fazer essa pergunta novamente. Mas a gente vai começar a falar um pouco sobre o nosso toco da semana, começando com o nosso amigo Thiago. Meu toco da semana acabou de acontecer, o Neto tava aqui um pouco estressado. Aí eu falei com o Neto, Neto, quando eu fico assim estressado é falta de carinho. Aí o Neto olhou pra Carol e disse, querendo dizer, e aí? Ela falou, procura Thiago que entende. Ninguém pode ver essa expressão facial, sabe? É, não tem muita graça que ver a expressão, mas... Bom, meu toco da semana foi que... Não é o toco da semana, foi o toco das férias todas, que eu planejei uma férias bem legal, bem bacana, mas eu passei as férias todas em casa assistindo TV, telecine liberado, eu lá em casa vendo filmes não muito legais. Meu toco da semana foi que eu convidei 5 pessoas para poder participar desse programa, e todas elas furaram em cima da hora, então eu tive que trazer uma intrusa. Graças a Deus. O meu toco da semana foi que o meu óculos quebrou, eu tive que passar a semana com uma dor de cabeça insuportável. Meu toco da semana, na verdade, vai ser mais uma conquista e relacionado com o toco. Eu acabei de entrar em um curso de francês e por causa desse curso, durante 2 anos, eu não vou ter mais férias na minha. Eu quero falar também sobre os nossos recados, as pessoas que deixam recado pra gente na nossa página e também através do Facebook. Eu quero comentar sobre um comentário deixado por Laís Maciel, minha amiga, que ela fala bem assim, gente, tá bom demais, eu quero um dia conhecer vocês, sou fã, o tema foi muito bom e a interação de vocês faz com que 50 minutos passem rapidinho. É isso aí, galera, a gente agradece muito mesmo esse feedback de vocês. Se você puder sempre estar escutando o podcast e dando esse feedback, a gente agradece muito. Em especial, deixa meu abraço aqui pra minha amiga Laís. A comunidade médica está pasma com os ocorridos. 6 pacientes declarados mortos voltaram à vida. Região próxima ao hospital foi tomada por ocorrências policiais. Pedimos aos moradores da zona sul da cidade que permaneçam em suas casas. São pessoas acometidas por mordidas. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre paranormalidades e o poder da mente. E primeiro eu queria trazer a definição com nossa amiga Priscila, pra depois estar desenvolvendo esse assunto melhor. Paranormal é um termo empregado para descrever as proposições de uma grande variedade de fenômenos supostamente anômalos ou estranhos ao conhecimento científico, mesmo que essa percepção for devida à ignorância. Muitos compreendem o termo paranormal como sinônimo de parapsicologia, que lida com o estudo dos fenômenos paranormais, como telepatia, projeção da consciência, mediunidade, etc. No entanto, o termo mais amplo para paranormal inclui assuntos considerados como sendo estranhos ou fora do alcance da parapsicologia, como UFOs, criptozoologia e muitos outros tipo não psíquicos, onde que pede. Nossa, como ela é inteligente. Não. Pô, como vocês entenderam tudo que ela disse? Só que não. É, a gente pode ter um pouco da explicação que é ser paranormal, o que é paranormalia. Pra gente poder falar sobre esse termo paranormalidade, além dessa definição dada por Priscila aqui, a gente quer dizer também que a gente vai tratar de todo tipo de fenômeno que, para o homem, algo que vai além da normalidade. Não só como fenômenos naturais, mas como fenômenos também ditos como super-homem. Pessoas que têm um poder e uma capacidade física muito grande, uma resistência, qualquer tipo de modificação corpórea que resulte em alguma coisa assim que você definiria como sendo paranormal. I know you. I want to play a game. Here's começar, eu quero falar um pouquinho sobre a história de um colega. Ele morava na zona rural, tava indo pra casa, e ele sempre tinha medo de ir pra casa, e ele tinha que ir pra casa a pé e andava 12 quilômetros. Só que foi uma noite de lua cheia. Falou uma noite de lua cheia e ele ficou com muito medo de ir pra casa e já tava já quase fazendo xixi nas calças quando ele resolveu ir e tomou essa atitude. Foi: sou homem, sou macho, tenho que ir pra casa. E aí, quando ele já tinha andado mais ou menos uns 7 km, ele olhou a distante e viu um negócio branco se mexendo no reflexo da lua. E ele começou a se assustar, ele começou a tremer de medo, suar frio, mas ele imaginou: eu vou ter que voltar 7 km ou vou passar por aquela assombração, seja lá o que. Quando ele foi chegando perto, ele, além de ver a assombração, tava ainda um barulho esquisito, tipo um saco no ventilador. Foi isso mesmo, foi um saco que tava na cerca e ele se assustou com isso. Falando um pouco sobre a questão científica e biológica e tal, a gente, quando é criança, a gente tem muitos medos e tal. E quando eu era menor, na 7ª série, uma professora falou um negócio pra mim que meio que eliminou 50% dos meus medos. Uma das coisas, assim, normal que acontece é que durante o dia, a temperatura elevada faz com que os móveis, principalmente de madeira, ganhem uma extensão, uma dilatação. E com a chegada da noite e o resfriamento, essa madeira que dilatou, ela se contraiu e ela acaba se contraindo. E nessa contração, alguns ruídos são liberados. E muitas das vezes você escuta algumas vozes à noite, fica se perguntando o que é. E a partir daquele dia eu não me assustei mais com qualquer tipo de ruído. E tá aí alguns exemplos de coisa que a gente acha que é um absurdo, assim, tá? E depois a gente percebe que é só alguma besteira, assim. Porque Neto, quando tava dormindo, veio um espírito falando: Neto, dilatação idiota. É muito interessante que esses tipos de atividades paranormais acontecem muito em roça, né? A gente vê muito caso de zona rural, mentalidade, povo vê espírito, o povo tem sonho da manhã, menino, vai isso, que não tu vai fazer isso, né? O povo tem muita sensibilidade, né? Talvez também seja falta de conhecimento. Minha mãe conta que tinha um eclipse do sol e o dia se tornou noite, tipo coisa de meia tipo hora. Tipo apocalipse. Tipo apocalipse. E minha avó, com as ideologias e as crenças e tudo, botou todo mundo pra dentro de casa, não deixou ninguém sair quando o fenômeno tava acontecendo. E ela tava com a ideia assim: se vai morrer, a gente nasceu, criou todo mundo junto, vai morrer todo mundo junto. Assim, a gente sabe que a nossa religião, a gente explora muito sobre a desvendar o lado espiritual. E quando não existia religião, quando não existia a ciência avançada, as pessoas tentavam explicar tudo através da religião. Como muitas das religiões, o sol, por exemplo, é um deus. Um bocado de coisa relacionada à astronomia está relacionado a eventos apocalípticos, aqui, etc. e tal. O filme, por exemplo, 2012, fala sobre o fechamento de uma era e a entrada de uma outra era. Que é quando alinhamento dos planetas, esse tipo de coisa, assim, que é uma influência astronômica nas nossas vidas. E hoje a gente tem muitas explicações já, o que é e tal, mas eu ainda assim, a gente sabe que muitas coisas que acontecem, a gente acaba se assustando. Eu me lembro de uma vez mesmo que aconteceu aquele fenômeno que acontece como se fosse um raio em volta do sol. A gente tava no colégio, aconteceu esse fenômeno, e aí as pessoas, todo mundo saiu, assim, não sei o que lá e tal, e eu confesso, eu achei que naquele momento ia acontecer apocalipse e tal, e eu cheguei a olhar pras crianças pequenas pra ver se elas iam sumir, porque se elas sumissem, aquilo seria de fato apocalipse. Se não, não. Aí o que eu tô dizendo é o seguinte, que muitas das vezes não é só por uma questão de ignorância, eu sou ignorante, não sei lá e tal. Mas muitas das vezes o ser humano, ele tá numa situação assim, onde a mente dele, sabe, se envolve em alguma coisa assim tão sinistra que o cara, de repente, acaba, sabe, se envolvendo e acreditando naquele tipo de coisa. Eu mesmo aproveitei do susto das pessoas e comecei a pregar naquele momento. Às vezes eu tava com susto de: Carol, o que está acontecendo? Porque eu era a única evangélica da minha sala. E eu comecei a falar: rapaz, isso aí é o cavalo. Comecei a criar uma história e pregar o evangelho em cima disso. Ou seja, ela utilizou uma mentira para pregar a verdade. Que é válido também. Que certeza. Quando esse tipo de coisa acontece, que já aconteceu comigo, de coisas que eu achei que era o apocalipse. Uma vez na escola dominical me disseram que no dia do apocalipse, a Bíblia, as letras da Bíblia ia sumir e a Bíblia ia ficar em branco. Quando isso aconteceu comigo. Abriu logo a Bíblia. Quando isso aconteceu, sempre que isso acontece, eu abro a Bíblia e vejo que a Bíblia está em branco. Eu não lembro de nenhuma história que aconteceu comigo relacionada ao fim do mundo, porque eu sempre fui seguro, assim. Se Cristo voltar hoje, eu sou o primeiro a subir. Uhum. Okay. Humildade, né? Humildade sempre. Eu tenho que ter certeza do que sigo, né? Mas eu quero contar uma história de um brother meu de Sud. Ele tava contando que uma vez aconteceu uma explosão muito forte na pista, e a casa dele fica próxima à BR. E nessa explosão foi um caminhão com combustível que teve uma colisão e apareceu um clarão muito forte no céu e um estrondo. E ele tava na rua quando ele viu aquele clarão muito forte, um barulho de portar. Ele imaginou, Jesus veio, eu fiquei. E a primeira coisa que ele fez, como a mãe dele era evangélica, ele correu pra casa, chegou em casa e não encontrou ninguém em casa. Ele começou já a entrar em pânico, em desespero. E a mãe chegou, Jesus foi, todo mundo foi, só eu fiquei. E aí, quando ele começou a andar nas ruas, ele saía procurando um evangélico e não encontrou ninguém. Foi aí que ele começou a, tipo, ir na casa das pessoas que são evangélicas, de informação, de faceta, pra ver se tava em casa. Aí ele começou a ver aparecer alguns evangélicos e falou, foi só um susto. Mas isso acontece muito. Eu acho que o erro dele é procurar só os evangélicos, né? Isso é muito relativo. Os casos de paranormalidade, não é só nos nossos tempos, né, atuais. Também aconteceu muito na Bíblia. Pessoas, exemplos de profetas também, que participou, presenciou de atividades dessa natureza. Não só de orar para fogo cair, mas algo que o corpo dele, através da mente dele, também aconteceu. É o caso de Jeremias, que é conhecido como profeta das lágrimas. Quando ele estava no aposento dele, o Senhor transladou o corpo dele até as câmaras do templo, para ele olhar o que estava acontecendo lá. E a Bíblia fala que ele foi de câmara em câmara, mas não foi o corpo dele, foi o espírito dele. Bom, vou falar aqui de um amigo meu que ele tem o dom de sair do corpo. Aí ele visita as coisas, os lugares. E a minha avó. Minha avó tem o espírito da menininha, que ela manda visitar os filhos cada dia de noite. Depois a menininha volta e conta as coisas. E agora, mentira! Você falou isso, é bem provável que ela esteja aqui, gente. Menininha! Oi! Eu quero falar também sobre o exemplo de, eu não me lembro se é Elias ou se é Eliseu, que era um profeta que revelava todos os tipos de ataque do inimigo. Antes do inimigo atacar, ele lá revelava, e Israel ia atacava. E uma vez, um exército cercou o lugar por onde Elias estava, e Elias acordou de madrugada sabendo que aquele povo estava ali em volta. E ele estava ali com o moço dele, que não tinha essa percepção espiritual toda. E aquelas pessoas, aquele exército todo, só esperando Elias, ou Elias, ou Eliseu, não me lembro direito, ele acordar para ele poder... Pra poder matarem ele, o moço de Eliseu vai e fala pra Elias: Elias, cuidado, o que é que a gente vai fazer aqui agora e tal. E Eliseu chega e fala: você não sabe, mas na verdade existem milhões de anjos em volta da gente aqui. Ele fala: como assim? Não tô entendendo. E Deus pede naquele momento pra que abra-se os olhos do moço. E naquele momento ele consegue ver. Foi Elias, né? Foi. Ele consegue ver milhares de anjos entre ele e aquele exército. Ou seja, mais um evento aí de paranormalidade onde você tem a sensibilidade de perceber visualmente o mundo espiritual. Esse é um caso também comum de vários. Temos Enoque, que também foi tomado. Temos Felipe, que foi transladado. E vários outros profetas também que passaram por essas atividades paranormais. Existem avisos paranormais também que a pessoa também não está muito vinculada a Deus. Então acaba se perguntando o que é aquilo. Algo sobrenatural, não sabe lidar com o dom ou com aquele poder que ela está exercendo, que ela está trabalhando nela. E é sobre essa parte que a gente está querendo comentar também. Um documentário que eu assisti antes de fazer esse programa foi documentários que discutia coisas sobrenaturais que os homens conseguiam fazer. Coisas relacionadas à força sobre-humana, a capacidade de se libertar da dor, a percepção extrasensorial, ao poder de cura, e dizendo que a nossa mente é a passagem para o outro mundo. No documentário que tá no YouTube, que provavelmente vai estar na descrição desse podcast, tem uma parte que ele fala que alguns monges, através da meditação, eles conseguem alterar a sua temperatura em até 8 graus. Tem uma experiência que eles fazem, que os monges fazem, que eles ficam totalmente nus e enrolam um pano molhado em seu corpo e começam a meditar. Chegou uma parte que o pano começou a soltar vapor, porque os monges conseguiram aumentar a temperatura do corpo dele de tal forma que aquele pano começou a evaporar. Uma outra experiência também mostrada no documentário é sobre um cara que ele consegue resistir a baixíssimas temperaturas, de maneira que ele fala que naquele momento de meditação, onde ele está imerso da água a 0 graus, o corpo dele começa a desenvolver uma certa capacidade, e os cientistas começaram a estudar aquilo e começaram a ver que ele criou alguns anticorpos, algum tipo de resistência. E eu achei que o mais interessante que tem é que os cientistas estão estudando esses anticorpos, essa alteração no corpo dele, para poder criar medicamentos, para poder criar cura para algumas doenças. Um caso mais próximo à nossa realidade é o Cabeça de Pedra, que ele quebra coco na cabeça, passa pela televisão. Sim. Ele tem um controle da dor dele, dos sentidos, terrível. Ele disse que passou anos meditando esse controle. E ele enfia, velho, um espeto de churrasco, na carne da garganta. Ele consegue transpassar e não sente dor alguma. Ele disse que a dor é totalmente controlada por ele. Controle dos sentidos. O que acontece também com os monges do Tibete, que eles também têm. Eles andam em brás, eles têm total controle dos sentidos deles. E tudo através da meditação. Galera, pra quem quiser testar isso aí, eu aconselho começar com alfinete, um negocinho pequeno, porque. Não tente, por favor. Mesmo sentar, meditar, levantar e dar uma facada aqui. Interessante também que eu falei é que esse cara que ele se envolve em baixas temperaturas, ele disse que antes disso ele sentia um vazio espiritual muito grande. E aos 17 anos ele começou a buscar alguma forma de preencher esse vazio. E ele sentia o frio como se fosse algo que ele tinha que vencer. E em um determinado momento ele entrou dentro de uma água congelada, dizendo que a água estava chamando ele de alguma forma. E ele ficou ali dentro daquela água 30 minutos parado. E durante aqueles 30 minutos, a mente dele se paralisou e ele só tinha sensações. E quando ele saiu daquela água totalmente congelada, o jeito que o corpo dele estava, ele falou que sentiu pela primeira vez uma grande experiência espiritual, como se ele tivesse um êxtase, como se um novo mundo se abrisse a ele. E em meio a todas essas experiências, ele já conseguiu 13 recordes mundiais, incluindo alguns que entrou até no Guinness Book. O nome dessa técnica que ele desenvolveu, ele percebeu depois que os monges já tinham desenvolvido, que chamava estado de tumor. Voltando para coisas assim mais de paranormalidade, queria perguntar a vocês, o que é que vocês acham dessa ligação? Que criança, quando ela... Todos nós, quando éramos mais novos, tínhamos uma percepção diferente do mundo. A gente, não sei se era imaginação infantil ou até que ponto chega a ser paranormalidade, que você tem a conexão de ver espíritos, de ver coisas assim, que também tem nos animais. Não sei, Priscila, quando eu era criança não tinha muito essa experiência de ver coisas, não tinha nenhuma experiência de ver nada parecido. Agora sim, depois de grande, comecei, tipo, buscar mais a Deus e comecei a ver coisas diferentes. Agora, tem uma coisa que eu fiquei surpreso com minha primeira experiência em relação ao medo. Eu nunca tive medo de nada. Mesmo criança, não tinha medo de escuro, não tinha medo de nada. Andava à noite nas roças. Nos matos. A galera contava assombração. Contava aquelas demônios. Histórias. Não, coisa que pra criança, geralmente criança, quando alguém conta uma história de terror, alguma coisa assim, chega, pai, posso dormir com você? Alguma coisa assim. E eu nunca tive medo. Até hoje também continuo sem ter medo. Mas quando, tipo, eu fui tendo as minhas primeiras experiências espiritual, foi a sensação de medo. Foi uma coisa que eu passei a experimentar, que foi algo muito forte. E é coisa inexplicável. Tem a de que as crianças têm a alma mais limpa. Não sei explicar, mas acho que é isso. Mais inocente. São pessoas mais inocentes, têm a mente mais limpa. A inocência delas faz que elas vejam que um adulto normalmente não consegue ver. Sei lá. Por experiência própria, eu lembro na infância, quando éramos aí Carola em casa. Antes tinha assim experiências, porque minha mãe fazia oração por pessoas que vinham com problemas, e geralmente eram problemas vinculados a demônios que faziam aqueles problemas na vida das pessoas. Uma vez minha mãe fez uma oração e esqueceu de expulsar. Ela expulsou o demônio na vida da mulher e esqueceu de dizer: saia da minha casa. Ele ficou lá, uma coisa assim, bem supernatural. Aí eu tava eu e minha irmã dormindo. Aí no meio da noite eu acordei, olhei pra parede, eu vi uma coisa, minha irmã viu a mesma coisa, a gente gritou no mesmo instante que a gente viu. É, ou seja, se fosse uma coisa só de minha mente, apenas eu veria, mas ela viu a mesma coisa que a gente descrevia. Eu vi coisas a mais também. É, eu acho também que assim, você tem coisas que você tem percepção pra ver, e com o passar do tempo, se você sente medo, você vai perdendo aquela, o dom de ver as coisas. E se você não tem medo, ou você se sente intrigado por aquilo, você vai aflorando ainda mais. Porque no caso da gente foi, eu pedi pra não ver mais, parei de ver, apenas sinto. Minha irmã vê e sente. Dá bom dia, boa tarde, boa noite. Quero te contar meu segredo agora. Conta. Gente morta? Em caixões, túmulos. Andando por aí como gente comum. Eu não vejo o outro. Eles só veem o que querem ver. Não sabem que estão mortos. Com que frequência? Todo o tempo. Estão em toda parte. De lado, meio sensitivo meu de ver espíritos, essas coisas. Sempre me atrapalhou muito nesse dia mesmo que ela tá falando que a gente teve essa mesma experiência juntas. É, eu vi muita coisa nos meus ursos e bonecas, o que me levou a queimar todos, e eu nunca mais quis urso na minha vida, nem boneca. Então, muitas fases da minha vida foi marcada por ver espíritos. E hoje, quando eu vejo, como o Thiago falou, essa questão de ter medo hoje por ser uma coisa mais profunda, pra mim é uma coisa muito comum eu ver um espírito. Então, eu já não me assombro tanto quanto antigamente. Eu durmo, quando eu vejo de boa, eu não ligo mesmo, não ligo mais pra isso. Fala um pouquinho sobre isso. Quando você vê um espírito, o que você faz? Você expulsa, troca uma ideia com ele, pergunta se ele veio do céu, do inferno, se ele fica... Tem algum contato? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Essa questão de trocar uma ideia é meio estranho. Mas eu já fiz isso. Quando já aconteceu de ver tipos de personagens peculiares, como... Eu não falo porque é muito engraçado, mas... Você pode falar, você não lembra da entrada? Não, porque é estranho mesmo. Eu já vi, tipo aqueles filmes, sabe, de dentes afiadinhos. Eu já vi um que era cheio de polpinha, com esse tipo de sorriso. E à noite, às vezes eu acordo com respiração de espíritos perto de mim. E eu simplesmente acordo e falo assim, teve um dia que eu acordei e falei, eu quero dormir. E quando eu falei, eu quero dormir, eu simplesmente notei um silêncio no meu quarto e fui dormir. Tem coisas que realmente me assombram, mas tem coisas que eu acho que nem vai, nem que cheira de fede, não tem uma experiência que até hoje eu me assusto com isso, que eu tava dormindo no meu quarto com a porta aberta e eu tava dormindo de cara pra um corredor da minha casa que estava escuro, a luz estava desligada. E nesse corredor eu acordei à noite, abri os olhos e vi um homem muito alto de chapéu vindo em minha direção ao corredor. Eu gritei, pai, socorro, sei lá, meu pai veio correndo, ligou a luz, não tinha ninguém. Aí depois de um tempo, um mês, uma semana e tal, acho que foi um mês, não sei. Depois de um tempo eu tava mexendo na internet e tava, tinha uma postagem no Facebook sobre criaturas, das sombras, sabe, da escuridão, então. E no meio das criaturas, tava mostrando uma representação de uma das criaturas, e essa criatura foi a criatura que eu vi aquela noite, um homem alto de chapéu. Isso aí me deixou traumatizado e nunca mais olho pra aquele corredor. Não. Priscila, que é nossa penetra e tem muito conhecimento sobre mensagem subliminar. Adoro. Você acha que, você acredita que tem alguma relação dos criadores dos filmes, tipo, ver essas coisas também, desenha ou passa o desenho pro papel, ou cria uma criatura com base naquilo que viu, e as pessoas passam a também ver o mesmo espírito e ter a mesma ideia, a mesma interpretação? Ou você acredita que as pessoas passam a ter ideia dos filmes a partir do momento que assiste? O que eu acho é que a TV, filme, livro, essas coisas assim, mostram coisas que quem criou aquilo ali viveu. Em algum momento viveu, presenciou, ou ele tem algum dom. Mas assim, tipo, eu acho que nada mais hoje em dia é subliminar. Não tá mais oculto. As pessoas mostram pra você a realidade e cabe a você ver até que ponto aquilo ali é real ou não pra sua vida, no que aquilo se enquadra. Uma das coisas que eu queria comentar também é que muita gente fala sobre a questão de que a Disney é consagrada a demônio, que a Pixar é consagrada a demônio, não sei o que lá. lá e tal. E eles fazem Monstros S.A., eles fazem Paranorma, fazem um bocado de filmes assim. E assim, Carol, que já teve algumas experiências sobrenaturais, algumas outras pessoas também já teve experiências sobrenaturais, falam que muitos dos bichos que vê, dos demônios que vê na experiência sobrenatural, é muito parecido com esses monstros, por exemplo, dos desenhos, entendeu? Aí eu quero perguntar a vocês, o que é que vocês acham sobre essa ideia de colocar demônios que existem de fato do mundo real nesses desenhos que é dado para as crianças? Eu acho que sim, pode, eu acho que a maioria desses demônios que aparecem em filme da Disney, principalmente, que tem muito personagem do filme da Disney, que eu tenho certeza que são realmente demônios que existem no mundo real, possível. Eu acho, tipo o que eu falei, que é inspirado no que fez. Eu acho, gente, tem uma coisa também que serve de levar em conta, que às vezes sonho, a nossa mente também é muito fértil, principalmente de criança. Pois por estar vindo demais esse tipo de desenho, às vezes acaba sonhando com esse tipo de monstro. E acaba infiltrando a realidade dela dentro da realidade do filme. Então nem sempre é uma visão, uma visagem, às vezes é fruto da imaginação. É, porque assim, eu acredito que aquele filme, o Chuck, ele causou medo em muitas crianças, entendeu? Da mesma forma também que eu acho que esses desenhos é como se fosse uma porta de entrada para aquela criança ficar pensando naquele filme e ter medo e tal, e se envolver com coisas, sabe? De bruxaria, esse tipo de coisa assim. Vocês concordam com essa parte? Eu concordo, porque já tive amigos, falei muito de amigos hoje, porque não tenho muita experiência com isso, mas eu gosto muito de ouvir e desfrutar um pouco da experiência das pessoas que têm convívio com isso. Eu tenho um amigo que ele, desde pequeno, se envolve em acompanhar na internet, sei lá, essas coisas que tá, coisas voltadas à bruxaria, essas coisas. Ele gosta de pesquisar muito isso. E a gente conversando, ele conta que um dia ele chegou a ter algo. Sim, ele conta que um dia já teve experiência de algo tipo paranormal, de coisas que ele não imaginava que aconteceria. Por exemplo, o corpo desencarnar, alguma coisa assim. E o negócio foi algo tão real na fala dele, que a irmã dele confirmou que quando chegou dentro do quarto ele tava roxo, tava gelado, tava alguma coisa assim. Tem muito tempo que ele contou, mas relacionado a isso. Então, a partir do momento que as crianças passam a assistir essas coisas, elas vão crescendo e querendo buscar mais daquilo, querendo saber se aquilo realmente é verdade. E aquilo ali vai cada dia mais prendendo e vai se tornando, de certa forma, um discípulo, porque vai estar preso aqui. Só pra dar uma instigada em relação aos comentários, esse tema que a gente disse aqui agora, eu quero pedir pra que os ouvintes assistam um filme chamado Paranorma. Eu vou deixar até o trailer desse filme na descrição do podcast. Eu quero que você dê uma olhada nesse filme e diga se você acha que é uma coisa que realmente as crianças devem assistir, se é naquela temática que é meio infantil, que deve ser vista, ou se você acha que tem que ser um pouco visto com cautela. Deixe sua opinião aí e no próximo programa a gente vai estar comentando as melhores respostas. Foi isso. Eu já vi crianças conversando com o nada. Amigos imaginários. Isso aí, cara. Eu já vi crianças conversando com nada. Mas pode ser um amigo imaginário e pode ser também isso que você está querendo subentender, né? Tipo um demônio, qualquer coisa assim. Eu mesmo, quando eu tinha um amigo imaginário e um dia fui dormir, eu falei assim, me dá a mão pra dormir. Eu realmente senti uma mão segurando a minha mão. Nesse dia, eu nunca mais quis ter amigo imaginário. Será que se você tiver muito esse amigo imaginário, você criar um amor por esse amigo imaginário, ele pode começar... Ele não vai existir, porque ele não vai existir, mas ele pode começar a ser uma coisa mais real. Na verdade, a gente vive, Lucas, nós somos cristãos, acreditamos no mundo espiritual. Então, a nossa palavra pode trazer existência séries. E pra mim, amigo imaginário é um exemplo disso. Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! Bom, pra gente, bora pro próximo tópico, que é os tipos de paranormalidade. Como o Priscila falou, esses produtores que trabalham com filmes, com seriados, desenhos, eles praticamente viveram isso, por isso que eles trabalham. Tem um desenho X-Men mesmo, que é um ótimo exemplo de paranormalidade, de cada personalidade tem um tipo de paranormalia, que é a telepatia, a telecinese, e a gente queria estar trazendo um pouquinho desses tipos de paranormalidade. Um dos exemplos que vocês possam ver e deixar aí na descrição, eu vou botar um bocado de vídeo, vou botar os links dos documentários e do trailer do filme também. Tem um exemplo aí embaixo, num vídeo que eu achei no tutorial no YouTube, que ele faz um tutorial de como você desenvolver a telecinese. Tem um vídeo de um cara que ele bota uma caneta na ponta de uma mesa e começa a mover a caneta e bota no final: pessoal, eu tenho essa habilidade e eu desenvolvo isso aí. Eu queria saber se existe mais alguém no mundo que tem essa habilidade. E várias pessoas comentam embaixo e tal: ah, eu já fiz isso, não sei o que lá e tal. Existe várias coisas. Tem também o budista que faz a telecinese. Tem tutorial de como você ter sonho lúcido, de como você fazer a auto-hipnose, clarividência. Tem um vídeo de Pirula também falando sobre o poder da mente e a eficiência de tratamentos com placebo, todo esse tipo de coisa assim. Uma das coisas que eu quero falar também foi um exemplo que a professora falou na universidade sobre pessoas que têm traumas, e esses traumas são curados pela psicologia através de regressão, né? Que a regressão já foi uma metodologia utilizada em igrejas evangélicas também, para quebrar maldições hereditárias, todo esse tipo de coisa assim. Eu me lembro também de uma fita que eu escutei quando era muito pequeno, que foi de uma missionária, que ela passava em lugares assim, lugares que achava que tinha muita carga negativa, assim, fazer orações. E eu me lembro que ela foi no Carandiru e tem uma reportagem, o cara gravando junto com ela, e na hora que ela pisa perto de algumas células, assim, ela sai correndo, gritando. Eu fiquei muito assustada, que ela falou: meu Deus, as almas nesses locais estão gritando muito alto, eu não consigo ficar aqui durante muito tempo. Pessoas também que mostram nas suas casas objetos quebrados, coisas que acontecem. Teve o filme também, Atividade Paranormal, que deu um toque nesse tema, e vários outros tipos de exemplo. Eu vou citar um exemplo de algo que aconteceu aqui em Santo Estevão, bem claro, que eu acompanhei, eu acredito que todo mundo acompanhou. Na BR-116 tem um lugar que o nome é Gameleira. No local tinha um pé de gameleira muito grande, gigante. O local, o pé de gameleira não atrapalhava a visão da pista, nada do tipo. Inclusive, eu tive até acidente ali também. Mas no local, não sei se tinha uma força negativa, não sei o que que era. Era algo tão forte que tinha acidente toda semana. Já chegou a ter acidente de morrer, sei lá, 10, 15 pessoas, e tipo em sequência, era coisa frequente, mensal, semanal, às vezes passava um mês e acontecia um acidente, mas sempre tinha acidente ali com frequência. Eu lembro que um dia uma missionária aqui de Santo Estevão, inclusive até tia de neto, ela chamou o esposo e foi lá fazer uma oração. Depois desse dia, os acidentes reduziu bastante e eu não ouvi mais, não ouvi mais nada em relação à morte naquele local por acidente frontal de veículo, alguma coisa assim. Outra coisa que isso aí é em relação ao que Neto tava falando. Outra coisa é, minha mãe também conta de demônio hereditário. Ela conta que ela, quando tinha mais ou menos uns 15 anos, ela não chegou a ver a avó dela, parte de pai, a avó paterna. Ela chegou pro pai e perguntou: pai, como eu quero, eu tenho vontade de conhecer minha avó. Eu tenho vontade de conhecer minha avó. E aí o pai falou: ah, sua mãe era uma mulher muito bonita, e deu algumas características. E aí, no dia, 3 dias depois, ela estava sentada na cama e ela começou a chamar o irmão dela. Só que a casa da roça, todo mundo dormindo, e todo mundo estranhou. Aí todo mundo: não sou eu. E ela vendo uma mulher lá, e ela jogava sandália nessa mulher, e nada, a sandália passava direto. As irmãs estavam na cama, não via nada, só ela via tudo. Até que o pai falou: tu não falou que queria conhecer minha mãe, deve ser que ela veio te ver. Quando ele falou isso, ela deu as costas e foi embora. E eu sempre fiquei naquele questionamento: minha mãe nunca mente pra mim, será que ela mentiu em relação a essa história? Eu não acredito nisso. Mas como era, minha mãe contava, eu nunca peguei ela em mentira, eu sempre acreditei nisso. Mas teve um dia que, não sei se eu fui traíra com ela, mas cheguei com meu avô e conversei sobre isso. E meu avô falou com toda a convicção: não, eu lembro disso aí. Isso aí foi quando minha mãe veio visitar a tua mãe e ela queria conhecer também. Ou seja, meu avô tinha a crença em relação a isso. Quando minha mãe se converteu ao evangelho, ela percebeu que isso aí era um mal hereditário, porque a prima dela também descia acabou com essas coisas, e era em sequência a filha da prima, e muita gente tinha esse mal. Outro tipo de paranormalidade é a progressão astral, que é desprender do corpo, como o Thiago falou aqui, de nosso último amigo. A psicometria. A psicometria é como você toca e sente a história da pessoa, a vibração daquela coisa, se é boa ou não. Que é no caso de vampira, também do X-Men, que ela é desse jeito. E também tem várias séries também inspiradas a Medium mesmo, que ela tinha sonhos, ela também tocava, ela sentia, ela ajudava os policiais. E também é um caso real de uma mulher que ajudava a CIA através de sonhos, de premonições, também nenhuma mediunidade. Isso. No documentário que tá aí embaixo também, você pode até ver o exemplo de a CIA contratando pessoas com essa habilidade para poder dizer detalhes como é o campo inimigo, para que na hora que eles forem fazer o ataque, eles terem ataques bem sucedidos. Um caso, uma cidade que ficou muito famoso, de que uma senhora que mora na casa apenas com o neto, falou que ela tinha um marido que bebia muito e voltava pra casa, quebrando tudo, derrubando tudo na casa. E depois de um tempo, esse marido dela morreu. Ultimamente, na casa dela, tudo aquilo que o marido fazia estava acontecendo na casa, mesmo com aquele marido dela morto. E repórteres da cidade mesmo, eles foram nessa casa pra falar com essa senhora, investigar. E eles mesmos disseram que eles sentiram uma vibração muito ruim e que eles se assustaram. E um pastor foi nessa casa orar pra essa mulher. E na volta, e na volta desse pastor pra casa dele, ele morreu com um acidente de carro. Que eu acho que realmente é um dos casos mais estranhos que a gente teve. Existe também a clarividência, quando você percebe que algo vai acontecer sem usar os sentidos. Tipo, vem algum ladrão lhe assaltar, já houve vários casos desses, algum ladrão se assaltar, e você consegue parar ele ou prevenir ele. Neto mesmo hoje me contou um acontecimento que ele tava dormindo e a porta dele fica perto da cama dele. E ele tava dormindo e passou um vento muito forte e ia fechar a porta com tudo. Quando chegou perto do encosto, ele botou a mão. Ele dormindo, botou a mão. Ele pôde sentir, ele teve uma clarividência. No caso, ele pôde perceber sem usar os sentidos, que no caso ele tava dormindo. Aconteceu também, eu tava aqui com vocês, tava com o Neto, Carol Ferreira também tava aqui, e eu fui levar a Carol, eu falei com vocês, eu vou pra casa, eu não tô me sentindo bem, eu vou pra casa. E aí Carol ainda brincou, fica aqui, não, eu vou pra casa. Como tava de carro, Carol, me dá carona. Eu nunca tenho esse dom de falar não, não dou carona, mas nesse dia eu falei com ela, não, não vou te levar, mas a consciência pesou, eu queria ir pra casa. A consciência pesou, Carol Ferreira. A consciência pesou, e aí eu falei, bora, Carol, vou te levar. Quando eu acabei de chegar na frente da casa de Carol, já me sentindo mal, doido pra... Fui correndo, não ando correndo. Quando acabei de chegar na frente da casa de Carol, meu telefone tocou, ó. Vai pro teu hospital que teu irmão teve um acidente. O acidente dele foi algo grave, que o tripé da moto entrou praticamente todo na barriga dele, sei lá. Perfurou a barriga e o tripé ficou lá dentro. E ele, sem nenhuma instrução, ele levantou de cima do tripé e ele tirou sozinho. Isso é um pouquinho do intestino dele pra fora. E eu me senti muito mal, parecendo que alguma coisa estava acontecendo. E sei lá, eu não sei a sensação que foi, mas foi algo que eu não tinha sentido, tá entendendo? Em relação a isso também, tem uma colega gêmeas que ela fala que quando a irmã dela tá com dor de cabeça, ela sente dor de cabeça. Quando tá com dor de barriga, ela sente. Ela tem aquela sensação. As mães também tem muito disso em relação aos filhos. Todo mundo que é mãe, que pode estar assistindo esse documentário, esse podcast, sabe que já aconteceu muita coisa em relação ao filho. A minha tia mesmo, um dia eu tava no carro, aí a minha tia chegou e falou bem assim, velho, de repente bateu uma preocupação muito grande em relação ao meu filho, vou ligar pra ver. Na hora que ligou, o pai do menino chegou e falou bem assim, aconteceu tal coisa com o nosso filho aqui. Então isso acontece muito, pessoas têm muita ligação de namorado, de marido, de filho, de irmã, esse tipo de coisa assim. Continua. Dizem também que na Guerra Fria, houve também uns soldados que exerceram bem, eles trabalharam nessa área de atividades paranormais e eles usavam a telepatia. Muitos deles usavam a telepatia, mas através de um objeto. Ele, no caso, se concentrava em uma mola e uma pessoa e outro soldado que estava muito distante, em outra cidade, digamos, também se concentrava em um objeto. E eles conseguiam transmitir os pensamentos através dessa concentração no objeto. Isso foi usado há muito tempo atrás, a questão da telepatia. Eu vou falar uma piada aqui para descontrair um pouco. tem pessoas que usam isso também no trânsito, a gente vê na DR aí. Tá tipo em uma subida de ladeira, ele fala, eu vou ultrapassar que não vem nada do outro lado. Mas nem sempre dá certo. A gente sabe que muitas vezes as pessoas passam situações como essa e aí, por não ter alguma experiência, acaba desenvolvendo pessoas, crenças e lendas urbanas e tal. Um dos exemplos mesmo, eu vou falar aqui sobre o xamã. Um xamã que existe na Amazônia, onde esse xamã é conhecido como curandeiro, onde ele consegue falar com os espíritos. E no documentário também fala sobre ele, uma vez que uma mulher tem uma doença no intestino e aquele intestino dela é examinado por vários médicos e tal, e aqueles médicos não conseguem consegue dar a solução. Aí ela vai no xamã, o xamã diz que a doença na verdade é espiritual. Ele dá várias explicações sobre que aquilo é uma coisa que tá no corpo aro da pessoa, mas que ele vai chamar o espírito, enganar o espírito entrar no corpo dele, e entrando no corpo dele, ele vai pedir para materializar aquela doença no corpo da mulher como sendo um objeto papal material, e ele começa a botar a boca sobre a barriga da mulher, e da barriga da mulher ele puxa um pouco de sangue, espinha de peixe e um escorpião. E acontece várias coisas assim e tal. Na África mesmo tem muita coisa relacionada à magia e etc e tal. Tem pessoas que defendem que isso na verdade não tem nada a ver com demônio. Tem pessoas que defendem que isso na verdade é coisa de espírito mesmo e tal. E a gente na nossa religião também tem a nossa crença. Agora eu quero perguntar a vocês, como vocês encaram, por exemplo, esse caso que o Thiago falou, de pessoas que veem outras, quer dizer, a gente morreu, céu qual lugar de espera, correto? O céu ou Hades, ou então é o seio de Abraão. E quando acontece esse tipo de coisa assim, como é que você visualiza que tá acontecendo no mundo espiritual? Minha mãe, quando falou sobre isso, que foi ela que viu, e eu comecei a fazer questionamentos com ela, e ela hoje também já é uma evangélica, e ela tava falando o seguinte. E ela tava falando assim, ó, que aquilo que ela viu não foi nada de avó dela. Não foi nada de avó dela, que aquilo ali foi simplesmente um demônio que se manifestou visivelmente com as mesmas características da avó e que veio pra confundir. Geralmente naquela época, quando acontecia essas coisas, as pessoas procuravam pai de isqueiro, que são pessoas que trabalham com bruxaria, macumba, feitiçaria, essas coisas. E procurava tipo uma lavagem, ou procurava discernir o que o espírito queria falar. E ela tava me explicando que na Bíblia diz o seguinte, ela me contou a parábola de Lázaro, que Lázaro era um mendigo e quando ele morreu foi para o céu e o senhor que humilhava ele foi para o inferno. Na verdade, eu acho que Lázaro e o pobre só tem nome de pobre. Ah, isso, não confundi, né? Tem razão. E que no meio tinha um abismo, quem tá lá não vai para cá e quem tá aqui também não pode ir para lá, que ele queria informar os irmãos dele que o inferno era um lugar muito ruim. Mas tu não acha que a pessoa pode transcender seu espírito para esse local para se comunicar com os mortos? Não, eu já acredito nisso. Eu acredito que em relação a isso aí só vem a confundir, que isso aí é demônio. Quem pode falar um pouquinho sobre isso pode ser Carol, que entende muito em angelologia. Ela pode falar um pouco sobre um texto dos anjos do céu e falar um pouco o significado de cada um deles. Na verdade, eu sempre tratava esse tema com um certo grau de ignorância, né? Porque eu demonizava e simplesmente, somente. Mas hoje, quando eu olho essas curandeiras antigamente, que tinha o poder da Eva e tal, e hoje e pra gente era tudo muito místico, hoje já encaro com uma versão diferente. Existe um apócrifo, que é o livro de Enoque, que fala sobre a história dos anjos que decaíram, os anjos de Deus. E fala que existiu uma certa época que os anjos revelaram os segredos da Terra para o homem. E um desses segredos foi a astrologia, foi segredos medicinais, que passaram de geração a geração. Hoje eu pergunto à minha avó, como é que você sabe que tal erva cura? Ah, eu soube de minha parente. E é um laço que nunca tem. Então, eu encaro isso como hoje eu tenho esse tipo de conhecimento. Eu não enxergo aquilo como um demônio. Uma curandeira não tem um demônio, não pega um mato e esfrega porque ela acha que é um demônio que vai tirar. Mas porque ela tem um certo conhecimento. E eu não acho isso errado. Porém, essa questão de ver espíritos, muitas vezes é espírito. Muitas vezes é o diabo que nos engana, que ele usa da nossa fragilidade de acreditar, de crer, pra poder nos confundir. E tem também a questão de esquizofrenia, que a mente humana, isso, ela consegue projetar pesadelos ou coisas boas também no mundo real. Justamente. Com você pode acontecer a mesma coisa. Apenas lembre-se, o X marca o lugar do tesouro. E em meio a toda essa discussão do tema, vem da minha pergunta. O que é isso? O que é essa atividade paranormal? É dom ou é um poder da mente que qualquer um pode exercitar e levantar objetos? Pode fazer isso? O que vocês acham, pessoal? Acho que pode ser ambos. Acho que pode ser ambos. Se você acredita que você pode fazer algo, tipo, eu vou contar aqui uma coisa engraçada, que com o que Neto falou da caneta, né? Alguém aqui já tentou pegar o controle com o poder da mente? Não, mano, eu tenho um comentário que eu tenho que falar. Fala. Antigamente, antigamente, minha mãe, como uma pessoa leiga da roça, ela, quando ela mudava o canal, ela achava que o espírito ia lá, olhava o botão que ela tava apertando, ela ia na TV, pra poder usar a TV. Gente, isso não rola. Mas a questão de dom, poder, Lucas vai falar um pouquinho o que é que você acha. É um dom ou um poder da mente pode ser exercitado? Eu acho que é um pouco de cara, sabe? Ambos. E esse negócio, porque eu acho que com a prática, você vai conseguir fazer algumas coisas que uma pessoa normal não conseguiria. Você nasceu, você foi destinado a isso, você vai ser melhor que quem sempre, quem pratica. Eu prefiro, em relação a esses dois aí, o terceiro, o dos filhos. Tem um vizinho lá, quando ele precisava de mudar o canal, ele batia na perna direita, o filho sabia que era pra o canal em direção... Ninguém tava falando do controle. Depois do 10, eu pedia lá, levantava correndo, mudava esquerda, progredia. Ah, tipo o código Morse, né? E ele que não mudasse, sempre dava certo. Eu acho, gente, que também pode ser um pouco dos dois. E como o Lucas falou, perfeito. Existem pessoas que desenvolvem isso com mais facilidade e outras que talvez nunca vão desenvolver. E essas pessoas, elas se destacam por isso, por ver espírito, por coisas mais que outras, eu acho. Já que for partir um pouquinho pro lado religioso e você quiser, se quiser ver um Espírito Santo, pode buscar Cristo que você vai encontrar, porque na Bíblia tá escrito. Se não ver, também não se decepcione, porque ele existe. Você pode sentir também. Né? Quem buscar, me encontrará. Então, busque que você encontra. Às vezes a pessoa quer ver. Tem muitas formas de encontrar. Tem muitas formas de encontrar. O Espírito Santo é como o vento. Você pode vê-lo, mas não pode sentir. Quer dizer, você pode sentir. O vento lembrado. Ah, cala a boca! Pedimos aos moradores da zona sul da cidade que permaneçam em suas casas. São pessoas acometidas por mordidas humanas. Bem, chegando mais um fim de podcast, e como sempre, como é tradição, os aprendizes de hoje. Meu aprendiz é o seguinte: se você quer emagrecer, não tente nenhuma dieta, se converta ao budismo, pois lá você vai aprender a fazer 90 dias de meditação sem tomar nem um pouquinho de água. Meu aprendiz é: não tenha medo do escuro. Ouviu, né, Neto? Não tenha medo do escuro. No documentário que eu vi, eu aprendi a respeitar a religião candomblé. Porque, eu nunca sabia, eu não sabia o que diabos era aquilo, não tinha ideia do que era aquilo. E eu ia pelo que o povo dizia, né? Que era ser tão acanhoso de satanismo e tal. Mas é um pouquinho, mas não como as pessoas dizem. Então, eu aprendi a respeitar como religião e, enfim. Assim como eu aprendi a respeitar o satanismo também. Esse podcast pra mim foi de grande aproveito, porque eu aprendi uma coisa que eu já sabia. Nada, tudo que você... É sério, Deus pra mim é tudo. Eu não encontrei nada que preenchesse e substituísse ele com todos esses estudos. Ah, mas pelo menos você conheceu outras religiões, outras experiências e tal. É isso, não, mas é isso. Mas com essa... Lendo tanto artigo pra esse podcast, já aprendi a sair do corpo em 5 minutos, que tem um tutorial, sai do corpo em 5 minutos. Eu, na verdade, eu li e também aprendi, teve o respeito também por as religiões. Eu entendi o que era. Às vezes a pessoa é leiga e não sabe lidar com aquele potencial que ela tem e acabar desviando o sentido das coisas. E eu aprendi a compreender todo esse processo. Galerinha, que a discussão não fique por aqui. Eu quero muito que vocês compartilhem conosco a nossa experiência. Vou lembrar mais de uma vez aí pra vocês verem o filme do Paranorman e dizer o que é que vocês acham sobre aquela temática tratada com um modo infantil. Eu quero que vocês me digam também experiências sobrenaturais que vocês tiveram. Quero recomendar também um seriado chamado Paranormal Witness, onde tem várias pessoas dando experiências das suas atividades. Tem várias pessoas dando experiências que aconteceram com ela, numa pegada meio de terror, com a pegada do documentário, é bastante interessante. Então continue conosco e propagando esse tema com a gente. E sem querer também de dar sugestões de tema, que está aberto para qualquer tipo de opinião. Ao lado do nosso, na nossa coluna lateral também do nosso blog, você pode ver a nossa página do Facebook, que você curta para acompanhar nossas postagens. Tem também o nosso Twitter, que é @usneadores_. Se você não está ouvindo esse podcast pelo nosso blog o nosso blog é oslenhadores.blogspot.com.br. E não comente só a partir dos comentários aqui. Se você quiser mandar um e-mail um pouco mais elaborado, criticando e qualquer tipo de coisa, qualquer merda que a gente tenha falado aqui, é só mandar para podcastdoslenhadores@gmail.com. É isso aí, e que a reflexão esteja convosco. O seu coração.